pare de estar em sua caça, ai, ai. O tempo inteiro te admirar, percutindo, paro de pensar, seguindo seus passos aonde quer que vá. Quando você passa, eu sinto seu cheiro. Aguço o meu faro de estar em sua caça, ai, ai, ai. O tempo inteiro te admirar, percutindo, paro de pensar, seguindo seus passos aonde quer que vá. Me abraça e me beija, me chama de meu amor. Me abraça e deseja, vem mostrar pra mim o seu calor. Me abraça e me beija, me chama de meu amor. Me abraça e deseja, vem mostrar pra mim o seu calor. De beijo.